Aceita um conselho? O pior conselho é o conselho que queremos ouvir. Este é o conselho que faz mais sucesso e, consequentemente, o mais utilizado pelos conselheiros populares. O pior conselho é: siga os seus sonhos ou siga o seu coração. A pior frase que ouvimos sobre conselho é: e se conselho fosse bom, não se daria, se venderia. Tenha certeza de que um conselho dado, aparentemente gratuito, custou muito caro para alguém chegar àquela conclusão, e se está sendo um dado para você, pode ter certeza de que não vai sair de graça e não vai ser fácil chegar na mesma conclusão. O que você está recebendo, na verdade, é um desafio, uma responsabilidade de tornar o mundo melhor com suas escolhas. Por que somos tão ruins em ouvir conselhos? Talvez porque a verdade dói e a tolice nos faz acreditar que já sabemos tudo ou o suficiente para não ouvir. Também temos muita resistência à mudança e fomos levados a acreditar que esta vida nos pertence e não devemos satisfação a ninguém. Por isso, não queremos ouvir a verdade, porém, depois, o melhor conselho tem como base a verdade e não as nossas vontades. O pior conselheiro sou eu. O ego é o eu interior. Aquele que procura uma vida fácil e satisfação rápida e duradoura sem o menor esforço. Faz parte da luta pela sobrevivência. Que matemática impossível é essa? Se isto é possível, alguma coisa está errada, pode ter certeza. O ego procura a ilusão, o prazer e a felicidade eterna. O ego é o pior conselheiro, isto é, eu e a minha busca egoísta. As bases de um bom conselho. Bons conselhos são baseados em sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento vêm de experiências, e experiências, por sua vez, vêm de escolhas que deram errado. Um conselho de alguém que já passou por uma situação similar tem mais valor do que uma opinião de alguém sem experiência. Sem experiência e sabedoria, não é conselho, é opinião. Num mundo ideal, os pais são os melhores conselheiros, pois eles chegaram antes de você e deve respeitá-los. Este é um ensinamento que lhe dará sucesso na vida. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Olhando para Bárbara, minha nora, hoje vejo o quanto uma mãe faz por seus filhos. Uma pessoa que coloca você em primeiro lugar, merece o seu respeito e sua atenção. Mãe como minha nora, é uma pessoa que o filho deve honrar. Certamente chegará um dia que vai ser difícil a comunicação, ainda assim, os pais devem falar. Os pais devem falar mesmo quando encontrarem resistência. Primeiro, porque a verdade na palavra tem poder. Segundo, porque, mesmo que o filho mostre rejeição de todas as formas, ele vai ter que ponderar e pela experiência da desobediência ou a obediência que vai tirar a prova do que foi dito e do resultado do que escolheu. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 3. Se é assim que os filhos devem considerar os pais que, mesmo limitados e imperfeitos que são, como devemos considerar os conselhos e ensinamentos de Deus? Os pais corrigem os filhos como lhes parece bem. Deus, por sua vez, corrige com perfeição e os que acatam os conselhos divinos nunca terão remorso. Leia Hebreus capítulo 12, versículos 7 ao 11. Os sábios conselheiros. Você não deve pedir ou aceitar conselhos de quem você não seguiria como exemplo. Os livros são excelentes conselheiros, professores, edificadores, instrumentos nas mãos de Deus, consoladores e nos tornam visionários olhando para um futuro que Deus deseja. Procure bons livros, mas se interesse também um pouco pela vida do autor, pois o livro não revela o autor. É por isso que a Bíblia é aceita de olhos fechados, fala do seu autor e comprova quem ele é. O apóstolo Paulo tinha os seus livros preferidos e também os seus pergaminhos da Bíblia da época, o Velho Testamento. Ele escreveu para Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Os livros foram os meus bons conselheiros. Eu tinha um monte de livros sobre casamento, além de tantos outros. Algumas pessoas até me questionavam se eu já tinha lido todos aqueles livros, mas nem todos os livros são para ler o tempo todo. Os meus livros sobre casamento me cercaram nas piores crises e me aconselharam e direcionaram. Além dos bons conselhos que ouvi daqueles sábios, a leitura me acalmava, me fazia refletir e traziam paz àquela situação. Onde não há conselho fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, versículo 22. O melhor conselho que recebi para o meu casamento foi dos meus pais e quando já estava casado. Foi numa noite muito difícil, resisti no começo, mas coloquei em prática e me sinto um construtor de vitórias no meio das derrotas. Peça e ouça os conselhos. Se você quisesse ter alguns milhões de dólares na sua conta, quem você procuraria para ser o seu mentor e conselheiro? Se fosse difícil, mas com resultado garantido o que ele lhe dissesse, você não faria? Muito mais valioso do que milhões de dólares, são os conselhos dos pais, dos sábios e de Deus. Primeiro peça para Deus, algo que precisamos muito e urgentemente é sabedoria. Deus quer nos dar sabedoria e um sábio inexperiente busca e sabe ouvir conselhos dos sábios experientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago capítulo 1 versículo 5. A vida é uma guerra e você está nela para lutar. Não será sem dificuldade e tribulações que a vitória virá. Nem sempre a vitória virá da maneira que esperamos. Muitas vezes a lição da derrota tem muito mais valor do que uma vitória efêmera. Quanto mais difícil a batalha ou até a derrota, mais valor ela terá. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. Provérbios 20, versículo 18. Sobre a resistência em aceitar os conselhos, aconselha uma frase. Quem não aceita conselhos, não merece ajuda. É, não merecemos muitas coisas mesmo pelo nosso comportamento tão hostil em relação a muitas boas coisas que têm o poder de mudar nossa vida. Graças a Deus que, mesmo sabendo que não merecemos, Ele sabe que precisamos e tem sido perseverante conosco. Conclusão. Cuidado com conselhos disfarçados de sabedoria popular. A voz do povo não é a voz de Deus. O seu coração, os seus desejos e os seus sonhos e paixões são os piores conselheiros para ouvir. O melhor conselho muitas vezes parece o mais improvável. Passe o conselho pela peneira da sabedoria. Honre a Deus e aos seus pais, o segredo do sucesso começa no lar, mesmo que você já tenha saído da casa dos seus pais. Prepare os seus ouvidos e coração para os melhores conselhos em palavras duras e contrárias aos que você deseja. Cerque-se dos melhores conselheiros através de livros, mas não deixe de ter contato pessoal com que pode te ajudar nos piores momentos. Pessoas sábias, justas e experientes que oram e Deus as ouve. Leia Tiago capítulo 5 versículos 13 até o versículo 18.